no seu coração. E aí no seu lugar, fechar os seus olhos e dizer: Senhor. Ah, Senhor. Esse é o meu clamor. Esse é o meu clamor. Esse é o meu clamor, ó Deus. tantas vezes corrompida com as coisas desse mundo, com as coisas daqui debaixo dessa terra, por esse mundo mau, Senhor. E continua muitas vezes em nossos corações, em nossas mentes, em nossas motivações, em nossos interesses. E continuamos vivendo aqui na terra como aqueles que não te conhecem, Senhor, que só correm atrás das coisas desse mundo quando nós temos uma nova pátria. Quando o nosso lar não é mais aqui, Senhor. Quando nós sabemos que não vale a pena ajuntar tesouros nesse mundo onde o ladrão rouba, a traça destrói, a ferrugem corrói. Queremos ajuntar tesouros no céu, Senhor, onde o ladrão não pode roubar. Queremos pensar as coisas lá do alto, onde tu estás. Eleva-nos, Senhor, eleva o nosso coração. Abre a nossa visão. Oh, você pode receber pela fé aí um colírio dos céus nas suas mãos e pingar aí nos seus olhos, meu irmão. Porque a partir desta noite, a partir desta hora, a igreja do Senhor Jesus está recebendo uma nova visão. Seja curado, seja restaurado nos seus olhos, nos seus anseios, na sua cobiça. Seja ela a maior cobiça de ser um cidadão do céu. Um cidadão do céu e não desse mundo que passará e toda a sua concupiscência, mas aqueles que têm o coração no Senhor. Onde está o seu tesouro? Ali também estará o seu coração. Diga, Senhor, que o meu coração esteja em ti. Que o meu coração esteja em ti, Senhor. Mão para o seu irmão e vamos pedir perdão. Perdão, levante essa mão. Perdão, como igreja, oh, pedimos perdão. Perdão, perdão, oh, perdão, por uma igreja comprometida com este mundo. Se perderam de ti na caminhada, Deus. Perdão, Senhor. Perdão. Perdão, Senhor. Perdão. Perdão. Perdão. Perdão. Senhor. uma igreja que é totalmente tua, um coração que é totalmente teu. O mundo ainda há de ver, Belo Horizonte ainda há de ver, o Brasil ainda há de ver o que Deus é capaz de fazer através de uma igreja que não é comprometida com este mundo, que não é comprometida com as coisas dessa terra. Uma igreja que olha para Jesus, que atravessa o vale, que atravessa a fornalha, que chega do outro lado mais do que vencedora. Senhor, ouve o clamor da tua igreja aqui reunida, Senhor. Estamos cansados, Deus, de tudo mais. Estamos exaustos de tudo mais. Nós temos saudades de ti, Senhor. Nós te queremos, Senhor. E não queremos jamais te perder de vista outra vez. Queremos nos mover contigo, Senhor. Queremos escolher a boa parte que não pode nos ser tirada. Que és tu, Senhor. Que és tu, Senhor. Que és tu, Senhor. Vamos dizer: olhar somente para ti. Nossos corações, vamos dizer.